Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios da Barão de Mauá, aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto G. Oliveira, estou aqui hoje com a Tatiana Bagdonas. Tudo bem, Tati? Oi galera, tudo bom? E recebemos um time muito especial aqui, o pessoal da Farofa Magazine, a Bia Amorim. Tudo bem, Bia? Tudo bom. A Fran Michele, tudo bem, Fran? Oi, tudo jóia. Beleza. E a Thaís Navarro, tudo bem, Thaís? Oi, tudo ótimo. Como a gente já falou, são as responsáveis pela delícia da Farofa Magazine, certo, meninas? Certo. E a gente vai conversar hoje sobre, então, design editorial, projeto gráfico, maluquices e etc., certo? Sim. Bom, estamos então aqui na edição número 32 do DGCast, certo, Tati? Sim, sim, outra edição. Lembrando que agora nós temos um novo projeto, então vamos ter vários quadros com um único número. A gente ainda não tinha avisado isso pra galera. É verdade. Cada novo programa é uma novidade. É uma novidade. A gente tá soltando spoiler de pouquinho e jogando na cara de vocês de pouquinho. Então, só pra clarear, como é que funcionava antes? Cada 15 dias um programa, um número. 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Agora, cada mês um número. Então, outubro de 2017, edição 32 do DGCast. Só que a edição 32 tem vários programetes, certo? Entre eles, esse que cá estamos, o Brainstorm, que é quando a gente chama algum convidado, algumas convidadas, no caso, para conversar, trocar ideia, fazer toró de ideia mesmo, né, Tati? Sim, sim. Toró de parpite. Legal. Vamos lá então, gente? Vamos. Para começar, vou pedir para vocês se apresentarem brevemente, falar um pouco a área de formação de vocês, a atuação, especialidade, enfim, fiquem à vontade. Bom, meu nome é Bia Morim, eu sou, hoje em dia, sommelier de cerveja, sou guia etílica, empresária e publisher da Farofa Magazine. E, assim, entrar no seu perfil do Facebook é gastar alguns minutos rolando ali no... É uma lista grande. Atuação profissional, né? Eu sou velha, né? Ainda bem que as pessoas não precisam nos ver aqui nos bastidores, mas os cabelos brancos já mostram os anos aí de trabalho. Tem carinha de menina, né, Bia? Tem carinha de menina. A gastronomia é uma área que nos permite, eu acho que até faz parte de você fazer vários trabalhos ao longo da carreira, né? E eu acho que eu tinha alguns objetivos aí na vida e fui correndo atrás e para isso fui passando aí por vários momentos interessantes, legal, né? Legal, e você já foi professora aqui na Barão também, né? Eu fiz colegial aqui na Barão, no Anglo, primeiro, segundo e terceiro colegial, e depois, quando eu voltei para Ribeirão Preto, eu fui professora aqui de bebidas e bar. Isso diz alguma coisa, né? Acredito que isso diga alguma coisa. Prazer, essa sou eu. Muito bom, muito bom. Apesar que a gente não foi colegas, né? Você saiu, eu entrei mais ou menos, mas muito legal. Fran. Bom, meu nome é Francine. Eu sou jornalista e responsável pelo projeto... Fran, né? Francine, né? Isso, para os íntimos. Eu sou jornalista e sou responsável pelo projeto editorial da Farofa. Assim como a gastronomia, o jornalismo também permite que o profissional faça um monte de coisa e foi mais ou menos isso que eu fiz durante minha carreira, né? Eu me formei em 2003, também sou velha, assim como a Bia, e ao longo desse tempo eu fiz muita coisa, já passei por muitos veículos, trabalhei com assessoria de imprensa, fui repórter, passei pela Folha de São Paulo, pelo Jornal da Cidade, trabalhei como fotógrafa na Nova Zelândia, na verdade a minha maior experiência é como freelancer, né, como profissional freelancer, então eu escrevi como colaboradora de revistas como a Vida Simples, a Viagem e Turismo, né, fiz bastante reportagem turística, assim, de viagem e tudo mais. E hoje eu tenho a ESC Conteúdo Editorial, que é uma agência de produção de conteúdo editorial, como diz o nome. E eu trabalho como autônoma hoje. Então, a gente tem um escritório colaborativo, onde outros profissionais trabalham, comigo, inclusive a Thaís. E a gente divide as contas. Mas não necessariamente profissionais da ESC, né? Não. Profissionais associados. Não, são outros freelas. Né? É tipo um coworking, exatamente. Na verdade, já vou cortar aqui. Na época, eu tava no coworking e a coisa É bem... O coworking é um... Um laboratório. Uma maternidade. É uma maternidade de ideias, né? Então... A Farofa nasceu dentro desse espaço colaborativo. E aqui em Ribeirão? Aqui. Onde que fica? Quando a Bia também estava com a gente lá nesse espaço, e a gente tinha um escritório no Jardim Paulista. Aí a gente se mudou para o centro da cidade, numa casa que é de uma vilinha italiana, que é super bonitinha. Legal. E quem mais que está lá, além vocês duas, né? Eu, a Thaís, o Randy, que é publicitário, a Luciana, que também é publicitária, a Milena, que é cineasta, e o Hugo, que é fotógrafo. O Alan não está lá. Vocês. Não, o Alan trabalha na empresa dele e ele é publicitário também, mas ele trabalha autônomo. É, o Alan, a gente precisa mandar um abraço aqui pra ele, que a gente tá combinando de gravar com ele faz mais de ano, certeza. se chamar ele pode vir. Enfim. Tipo recado. É, mas não é culpa dele não, a culpa é nossa mesmo. É o próximo. É, mas a gente no vamos dar spoiler, Tati? Mês de novembro a gente quer fazer o tema do mês ser frila, né? Freelancers, profissionais autônomos e tal. E aí o Alan é um... Quando a gente conversou a primeira vez, era pra falar sobre isso. E aí, bom, quem sabe vocês não voltam aí também, né? Acho que dá pra... Já que são super engajadas, né? Dá aquela força pra gente. Só chamar que estamos aí. Legal. Thaís? Bom, eu sou a Thaís Navarro. Sou jornalista de profissão e designer gráfico de... De coração. De coração, né? De atuação, né? Atuação, na verdade, né? Você é colega da Letícia, né? Letícia integrante do DGCast. Também é outra que já tava cozinhando há um tempo aí pra vir aqui no DGCast, né? Também precisa vir. Agora a Letícia tá devendo, porque eu vim. Ela falava assim, eu tenho uma amiga jornalista que trabalha com design. Isso. Era você, né? Era eu. Era eu, com certeza. Então, trabalhei em algumas agências aqui em Ribeirão Preto. Eu, antes de me formar, já tava trabalhando em agência. Então... Trabalhava sempre na parte de criação. Eu fui preencher uma vaga para estágio de redação. Mas o curso de jornalismo, ele me deu uma base muito grande. Eu tive aula de história da arte, de editoração gráfica, de fotografia. Então eu sabia usar os softwares todos, né? Que publicidade usa. E tava lá no meu currículo que eu sabia, eles me pediram um teste, era pra criar um anúncio, e aí eu fiz o texto e a arte, e eles gostaram, e eu abracei essas duas funções lá. E desde então eu nunca mais saí dessa área, uma agência foi me puxando, né, pra outra, e eu trabalhei um bom tempo, aliás, desde a segunda agência eu também trabalhava como freela, eu sempre levei essa carreira dupla. Hoje, inclusive, eu trabalho em agência e trabalho como freela, então, mas também passei período só como freela, eu gosto até disso, porque é uma profissão que permite bastante flexibilidade. E aí, como freela, você está à frente da Boo Design, é isso? Exato, é o nome comercial que eu uso, mas também eu trabalho sozinha. É a sua urgência, né? Isso, a minha mesma agência. Coisa da Thaís também. É porque era muito difícil se vender. Teve uma época que eu contratei uma pessoa até pra me ajudar a fazer só a parte de prospecção. E aí, pra ela falar o meu nome, ficava meio engraçado, porque ela falava dela, falava o meu. Ficava um pouco confuso, né? E aí, a gente criou esse nome. Olha que legal. E fiz site, cartão de visitas, tudo certinho, como manda o figurino. Mas pelo visto não deu muito certo, né? Porque eu tô trabalhando em agência, então. O mercado não é fácil, foi legal, né? Não é fácil. Mas é isso. Que é o mesmo caso seu, né, Fran? Você também tem um nome. É conteúdo editorial, mas você é uma profissional autônoma. Sim, exatamente. Eu sou uma freelancer organizada, assim, com CNPJ. Na verdade, nós três somos, né? Uhum. Nós três somos. Eu acho que esse é o futuro da nossa profissão de comunicação, assim, porque... o mercado é muito difícil e a gente tem que achar alternativas também, né? Ô, Tati, vamos comer pauta aqui? Vamos pular para novembro? Vamos começar a falar. Pessoa não consegue. O caso do Alan também, né? Ele é autônomo, mas ele se coloca como... Ele também tem uma empresa, é no mesmo caso da gente. Não é? A N Design. Então, mas vocês têm MEI, é isso? Sim. Não, eu tenho CNPJ mesmo. Mas você já tinha antes por conta... Eu já tinha, mas eu abri um pra Farofa. Entendi. Mesmo, né? Uhum. Porque precisa de ter pra, bom, imprimir, pra poder vender anúncios. Não, tá fechado, Tati. Elas vão voltar em novembro, a gente vai falar sobre essa parte mais burocrática de abrir CNPJ ou fazer MEI, se colocar enquanto nome fantasia, as vantagens disso e tal. Aí, bom, tá fechado já. Compromisso. Trago bolo de cenoura pra vocês. Olha só. Também quero. Bom, muito legal. Então fica combinado, vocês voltam aí depois para falar desses trâmites aí, que acho que é muito rico pro pessoal. A gente quer, nesse mês de novembro, a gente quer falar sobre como cobrar, calcular sua hora, sabe assim? E aí acho que essa parte do CNPJ também é muito importante e abre umas perspectivas novas aí pro pessoal. Bom, vou contar uma historinha aqui para vocês. Estava eu na sala dos professores da Barão de Mauá, veio a diretora aqui da unidade, professora Maria Débora Vendramini, nos entregando, né, uma brochura, vamos dizer assim, uma revista, né? Mas para vocês terem uma ideia do tamanho, isso aqui, qual que é o tamanho dessa página aqui? 17x24,5. É, praticamente aí. O tamanho de um livro. É, né? Quase um A4, um pouco menor que um A4. E todo colorido, bonito, predominantemente amarelo, com uma senhora muito simpática, né, estampando a capa, e falou que uma ex-professora da Barão tá com uma iniciativa nova, uma revista sobre gastronomia. Enquanto ela ia falando sobre gastronomia, eu ia vendo design, eu ia vendo tipografia, eu ia vendo cor, eu ia vendo diagramação, eu ia vendo projeto gráfico, eu ia vendo uma equipe de pessoas, inclusive o Alan, né, e a mulherada aí mandando muito bem. E eu falei, cara, a gente precisa trazer esse pessoal aqui para conversar no DGCast sobre design editorial. A gente também estava querendo há um tempo já fazer um programa sobre design editorial, e aí a gente não viu melhor oportunidade do que essa para chamar vocês para conversar. Primeiro, então, acho que vamos explicar o que é a Farofa Magazine, né, qual que é o projeto, ou que áreas atua, etc, etc. É, a Farofa nasceu, acho que de muitos projetos que eu já tive, como uma pequena sementinha seca e pequenininha. E o interessante da gente estar nos lugares certos, né, é que a coisa, eu tô sempre repetindo, né, a coisa do vamos regar nosso jardim, é da gente poder olhar para as pessoas ao nosso redor, né, e ver que aquilo é o que vai nos ajudar a crescer. Então, eu tinha a ideia de fazer um guia de gastronomia, porque eu já trabalho na área aqui em Ribeirão faz 10 anos, e aí aquelas coisas, né, que a gente no coworking sempre falava as coisas meio alto, né. Ah, então, a louca, né, tipo, sozinha, né, mesa dela. Seria tão legal fazer um guia pra vir assim a cadeira, né? Ah, você falou guia, né? Daí a pessoa vira a cadeira assim, aí ela já toma um café, já tem um pão, já tem um não sei o que, já tem uma rosca, já tem três pessoas conversando. Então acho que a Farofa nasceu um pouco disso, dessa liberdade que às vezes a gente precisa dar para que os projetos ganhem vida e cores mais livremente, né? Então a ideia era ter um guia só, simples, anual. E aí a gente foi conversando. Ai, vamos pôr um conteúdo, não sei o que lá. Isso é coisa de jornalista, hein? Total, total. Ai, vamos... Se a gente colocasse tal coisa... E a gente começou a viajar na maionese mesmo, assim. E no final das contas, foi um projeto que a gente teve bastante estudo, no sentido de olhar o que, que o mercado tinha, ao mesmo tempo de fazer um negócio que o mercado não tinha, né? Então, a Farofa, ela não nasce no sentido dela querer ser uma revista como as outras revistas de gastronomia são. Ela não quer ser concorrente dessas revistas, quer ser simplesmente uma coisa, talvez, conceitual, uma coisa bonita, uma coisa inteligível, né? Então, quando a gente teve uma ideia do que a gente queria, e aí é o papel da Thaís, né? De trazer, então, o que vocês vão conversar ali na frente, dessa ideia. Como se apresenta um projeto que tem conteúdo, que tem valor, né? No sentido de ser um conteúdo rico, importante, de ter um projeto com um bom embasamento. Como é que você apresenta isso pro mundo, né? Então, a gente, no final das contas... Ah, e se a gente fizesse assim do tamanho... Olha essa, olha que linda essa Zoom. Aí as meninas tinham pilhas daquela revista Super. A Zup, né? O pessoal lá de São Paulo que organiza o Pixel Show, né? Maravilhoso aquilo, sensacional. E as meninas estão... As referências, né? O pessoal que escuta... Tá escutando podcast porque, de uma certa forma, tá estudando. Ou seja, de novo, referência, referência, estudar, estudar. Então a Farofa é isso, acho que a Farofa, ela é o que o nome também representa, uma mistura de coisas, pessoas simples, fazendo uma mistura muito bonita. E eu digo isso com muito orgulho, eu fui viajar agora e pensando assim, a Farofa poderia estar num hotel em Londres, a Farofa podia estar num resort na França, podia estar em todos esses lugares, e a Farofa podia e pode e está numa padaria da ZL de Ribeirão. Porque essas são as pessoas que importam, né? Então, o produto, ele precisa ser para todo mundo. Então, a Farofa nasce pelo menos para uma vez na vida, alcançar as pessoas que gostam de comer, né? Então aí surge a ideia do primeiro conteúdo, que é a cozinha afetiva, né? A cozinha não é gourmet. Não é que a gente é contra gourmet, né? A gente é contra o conceito da gastronomia levada para esse lado. E, bom, enfim, isso daria um programa inteiro sobre isso. Obrigada, né? Eu nunca mais vou falar. Índice à parte. Nossa, gente, até poético ver você falando sobre ela. Nossa, lindo. Eu tô enxugando as lágrimas aqui. Não também. Estou enxugando as lágrimas, mas assim, sabe quando você se orgulha pelo orgulho da pessoa? Sensacional, gente, adorei. E assim, é que se alguém ainda não viu, não pegou a revista na mão, tem o site, né, de vocês, é farofamagazine.com.br, é isso? farofamagazine.com.br. A pessoa pode fazer o download da edição em PDF totalmente grátis e acompanhar todo o conteúdo. E a gente começou a perceber, acho que daí a Fran, posso entregar, enfim, o microfone para ela, o quanto o conteúdo é importante e o quanto a gente viu que a pessoa pega a revista, se emociona com o design, com o cheiro, com a gramatura, com a textura, com tudo. Esse papel fosco aqui, gente, é maravilhoso. É o melhor gancho que você podia ter dado pra gente. Porque assim, a gente comentou isso ontem, que assim, vocês estão na contramão e acertaram. Porque papel é uma coisa que não tem valor. Banca de revista é uma coisa que virou, que é demodê hoje em dia. Banca de revista é pra vender crédito pra celular. Pra crédito pra celular, comprar água. Quem nunca comprou água na banca, né, gente? E vocês estão nessa contramão e fazendo um trabalho sensacional, um trabalho incrível. Então assim, bom, primeiro, parabéns, porque é demais o trabalho de vocês. E o que mais me salta aos olhos é que, assim, é uma revista que ela tem um potencial de impacto. Ela tem uma coisa que faz você olhar e falar, puta merda, quero comprar o próximo exemplar. E como é que vai ser isso? Então, isso que você está dizendo faz muito parte dos feedbacks que a gente tem recebido, né? A Bia, principalmente, ela tem centralizado essas mensagens. E o pessoal percebe justamente aí, justamente isso. Poxa, é uma revista diferente, é uma revista que eu fiquei emocionada de ver. Eu li as matérias, adorei o conteúdo. Putz, que design mais fofo. É diferente de tudo que a gente já viu e tudo mais. Eu acredito no seguinte. A revista, a ideia da revista nasceu longe daquela proposta de fazer dinheiro, que é o que o mercado editorial já está muito acostumado, entendeu? Então, por exemplo, quem faz revista hoje em dia é empresário, não é um jornalista, não é um designer, não é uma pessoa especialista em determinado assunto. Tanto que você abre a revista até chegar no sumário, você já virou página pra caramba, exatamente. Só de anúncio, né? Porque assim, é óbvio que a gente, a Bia, principalmente teve o objetivo, sim, de monetizar, mas a coisa nasceu de uma maneira muito contrária, assim, meio de ponta cabeça. A gente é apaixonada por gastronomia e a parte editorial, que é a minha área, né, eu posso dizer o seguinte, as revistas de gastronomia, elas sempre são muito voltadas para coisas inacessíveis, assim, a maioria da população. Ah, é um restaurante que cobra R$1.000 de prato. Ah, é o anunciante que paga pra estar ali, sabe? É o chefe bambambam, fudidão, que paga pra estar ali. Enfim, o sistema editorial, a dinâmica do mercado editorial, hoje ela gira em torno do dinheiro, entendeu? A ideia foi trazer um conteúdo que, assim, retratasse a tiazinha que faz um bolo maravilhoso ali no seu bairro, é a dona Áurea que estampa a capa, que faz um cozido maravilhoso e tem uma história muito legal com a família dela. Então, pra gente fazer essa foto da capa, pra gente fazer essa matéria, nós fomos na casa dela almoçar num domingo junto com a família inteira. Então, foi um almoço pra 20 pessoas. Fui eu, a Bia e o nosso fotógrafo, que é o Rafael, que ele também merece muito ser mencionado, que ele fez um trabalho realmente, as fotos fodástico. São belíssimas. A gente se convidou pra almoçar na casa dela e a matéria surgiu dessa situação. Não foi nada, assim, a gente esteve com ela, a gente viu ela cozinhando, então assim, a essência da revista é justamente essa, sabe, tá presente. A gente mostrou o pessoal abrindo a geladeira pra mostrar o que tem dentro. A gente fez um jornalista lá em São Paulo que nunca tinha se interessado por chá se interessar e descobrir. Então ele conta na matéria de chá como é que foi o processo de descoberta dele. O Daniel, que é outro jornalista, ele falou sobre o relacionamento de Ribeirão Preto com a cerveja. Então assim, o conteúdo é muito orgânico, né? Ele é feito com muito carinho, muito distante dos objetivos comerciais. Então a nossa preocupação editorial foi totalmente isenta de domínio financeiro, assim, por exemplo, né? E aí, junto a isso, o design veio, enfim, fechar essa tríade aí com uma cara completamente diferente do que tem sido feito. Legal. Nessa onda aí, eu recebi vocês recentemente compartilhando uma publicação que vocês fizeram de, acho que os melhores PFs e mais baratos aqui de Ribeirão, né? É excelente também, né? Quem não precisa comer um PF aí no dia a dia, né? Então é a gastronomia para o dia a dia, né? Não tem essa de enfeitar. 40 mil visualizações. Muito bom, porque é isso, né? O que a gente quer ver. Essa questão das revistas estarem em cima do dinheiro, quero acreditar que um dia não foi isso, né? Que surgiram como uma ferramenta de comunicação importante para uma sociedade urbana, enfim, né? Mas hoje em dia realmente acaba girando em torno disso. E aí a gente faz chama aqui para a gente, puxa a sardinha para o nosso lado. Quem tem ocupado esse espaço de fazer um conteúdo especializado são as mídias independentes, onde o ambiente digital nos facilitou muito, como aqui um podcast, por exemplo, que a gente pode falar sem essa questão da limitação da verba, ou de um formato, ou de uma latinha, né, que tem que cumprir programa de televisão, tem que ter 25 minutos, ou então 55, ou no rádio tem que ter também a grade de programação certinha, e vocês fizeram isso também, né, buscar uma comunicação genuína, talvez, mas enfim, né? Nossa, super carregada de paixão, super carregada de... É bizarro falar isso, mas você percebe a energia por trás do produto em si, da revista em si. E isso que eu... pra mim... Eu não sei se todo mundo tem isso, mas eu tenho uma família italiana. Então, na minha família, mesa farta é necessário, é importante, tem que estar lá. Exato. Sempre tem aquela mãozinha, berros e gritos. E essa coisa passional da comida. Porque a comida, ela não é... Não tá ali, ela não é um coadjuvante. Ela é o ponto principal. E, pra mim, é a chave, assim. É o foco da revista. É você dar essa essência meio que humana pra comida, que é muito legal. E que daí você não pareia com o gourmet, você não pareia com uma série de coisas, mas você dá uma visibilidade muito boa pra ela. Eu acho que a chave, de novo, é você saber como mostrar o conteúdo, né? Então, a gente tem o cuidado de ter o conteúdo escrito de uma maneira, a gente conversa, né? Discute como que vai fazer o tal tema, sem pensar, obviamente, numa questão muito comercial, né? E sem pensar muito, eu tô tipo... Ai, fulano de tal não vai gostar. Não! Sabe, a gente não tem que ter medo, assim. Quero fazer todas as pessoas chorarem ao ler a história da Dona Áurea. A gente quer fazer com que as pessoas se emocionem em ver o cara que é maître, trabalhou a vida inteira. E aí, com certeza, vai ter o maior orgulho de ter uma foto lindíssima pra mostrar pra família dele. Todos os finais de semana e feriado que ele tava trabalhando realmente fazem sentido, que as pessoas vão olhar e falar assim, olha... Fulano de tal, esse cara sabe que eu como, esse cara abriu o vinho que eu comemorei as minhas maiores conquistas, né? Então, farofa é pra emocionar, sim, e a gente vai fazer isso com o conteúdo e sabendo apresentar o conteúdo pras pessoas, porque às vezes a pessoa, ela não é, a leitura não é a história dela, então a gente vai fazer um infográfico bonito, né? Então a gente vai usar, eu acho que todas as plataformas que o design vem trazendo, né? É o outro grande gancho maravilhoso da revista, que é o design, né? É sensacional. Que bom que vocês gostaram, gente. Tô super feliz e emocionada aqui, só escutando. Assim, é inevitável, né? Você olha pra revista, você já percebe que foi feito não só com carinho, mas com um esmero técnico ímpar, né? E a gente ficou muito feliz de ver isso acontecendo aqui em Ribeirão. E novamente olhar e ver profissionais, assim, autônomos, né, conduzindo esse projeto. E aí, bom, nem sei por onde começar, tantas perguntas para fazer, acho que vamos começar pelo mais amplo. Deixa eu falar um pouco sobre o design da revista. Acho importante. Vamos falar, mas vocês querem começar por alguma coisa? Algum ponto? Começa, fala você o que você acha, que aí a gente vai perguntando. Acho que não, então tá. Bom, primeiro de tudo... Eu fiquei muito feliz quando a Bia e a Fran chegaram com essa ideia, porque eu venho do jornalismo, né? E quando eu era adolescente ainda, eu queria escrever para jornal, eu queria fazer revista. Eu não imaginava que eu ia me tornar designer. Eu escolhi o jornalismo porque a minha paixão era texto. E aí, durante a faculdade, quando eu fui... Eu tava no segundo ano, a gente teve fotografia. E aí eu fiquei louca. Eu falei, gente, que negócio é esse, maluco? E aí eu me dediquei muito à foto. Comprei uma câmera, nem tinha dinheiro, acho que meu salário ia todo para pagar a câmera, eu ia a pé para a faculdade, mas eu queria muito, aí o meu sonho era ser fotojornalista, mudou. Eu já fui indo um pouquinho mais para a área artística, e aí visual, comecei a aprender a fazer tratamento de imagem e tal. Então, quando a Bia chegou com esse projeto, eu falei, gente, é a oportunidade agora. De eu usar design, que foi uma profissão que me escolheu, com jornalismo, que foi uma profissão que eu escolhi. E uni essas duas coisas ainda com gastronomia, que era uma coisa que, apesar de eu não ser uma dessas pessoas que é muito comilona, que vive comendo, assim, talvez muitos designers tenham isso em comum comigo, de esquecer de comer, que tá lá louco no projeto, em agência, os prazos são malucos, a gente vira à noite, então a gente esquece de comer, passa o horário mesmo, enfim, come coxinha, come na rua. E eu sou uma pessoa de origens muito humildes, eu sempre morei na periferia de Ribeirão Preto, então eu sempre comi na rua, eu sempre estive no centro, meu avô ia todo final de semana no Mercadão, então eu também ia com ele, enfim. E aí foi muito legal também, porque eu tinha mais uma oportunidade, que era de fazer uma coisa pra Ribeirão Preto, que é uma cidade que eu curto muito, de verdade, assim. Eu ando pela cidade, eu gosto daqui, parece que eu sou turista, é meio idiota falar isso, mas é verdade, assim. Eu ando bastante, e aí, enfim... Foi a chance, e aí eu fiz tudo isso com muita paixão por isso, né, porque realmente, eu tava unindo três coisas ali que pra mim eram quase que essência de vida, e talvez por isso que ela seja assim. Mas esse foi o primeiro projeto gráfico, assim, que você fez, desse porte? Desse porte foi o primeiro projeto gráfico, depois de quase 10 anos de mercado, foi a primeira vez que eu fiz um projeto gráfico desse tamanho. Antes eu tinha feito durante a faculdade, a revista da minha turma e o jornal da faculdade eu fazia. Desenvolveu o projeto gráfico também, sim, além de diagramar. Sim, na época sim. Mas aí depois, como eu trabalhei em agências, eu não peguei nenhum projeto gráfico assim, revista, né? Eu fiz marcas, anúncios, né, que são as minhas... especialidades hoje. Acaba em indo para uma área diferente. Isso, né? É próximo. Para um engenheiro é a mesma coisa, mas. É, porque estruturação gráfica, geralmente quem faz é a revista, né? É o diagramador da revista que faz o projeto gráfico. Eles não contratam uma agência para fazer isso. E eu tava lá em agência, então quando que isso ia acontecer? A não ser que você esteja na Folha de São Paulo e você contrata uma empresa da Espanha para fazer o seu projeto gráfico. Isso, fazer. Lá na Espanha, de novo, não vai ser aqui em Ribeirão Preto, né? Os caras vão ficar fora. Então foi, acho que uma oportunidade única. Assim, é nesses quase. Projetos locais que também tem a oportunidade de surgir profissionais locais também, né? Sim, exatamente. E excelente começar por um... Você falou que a primeira coisa que você fez foi no jornal, o jornal da faculdade, né? Isso. Excelente começar pelo jornal, né? Porque o jornal ele é básico, mas ele é complexo também. E muito difícil. Você faz um monte de decisões ali. Eu já fiz projeto gráfico do nosso jornal hoje, que da Barão de Mauá, projeto gráfico é meu. Que legal. E são decisões que aparentemente são óbvias... Mas elas não são, né? E aí você vai fazendo e aí funciona. Aí também algumas coisas não funcionam, mas deixa pra isso pra lá. Né? Finge que funciona tem tudo. Tem que pensar além sempre, né? Porque o texto a mais, a menos... Eu não tinha os textos finais, né? Eu tinha temas. Eu imaginei praticamente como... quantidade de folhas, tudo, né? Enfim. Mas foi um processo bacana. E como foi que vocês fizeram o processo de criação? Assim, tinha uma proposta inicial? Ou falou, faz aí, se vira? Tinha um briefing, né? O que era o briefing? Vamos entrar um pouco na nuance. A gente fez reuniões, né? Mas, em geral, eu tenho um formulário de briefing grande... Então, questões que são importantes saber é público-alvo, faixa etária, distribuição, se é gratuita, se é paga, se vai ter anúncio ou não, que pretende colocar na capa. Então, desde o início, o intuito da revista sempre era colocar pessoas, né? Eu até fiz opções que tinha comida e que tinha pessoas para que ela que tivesse. Era um hambúrguer lindo, era um hambúrguer, né? Maravilhoso, isso. Porque... Aí depois a gente tirou o hambúrguer e colocou a foto da Fran. Da Fran, a Fran com foi sorvete. Nossa capa de pessoa, e a gente decidiu que, não sei se pra sempre eternamente, né, mas que a gente quer que sempre talvez tenha mude isso. Uma pessoas. Pessoas são importantes. E eu sempre entendi também que essa era uma revista que precisava ser comida com os olhos, né? A gente tá falando de comida e trazer fazer um material que fosse tão gostoso quanto que a gente come, era pra mim o ponto, sabe? Isso precisava ser muito bom, precisava ser encher os olhos, sabe? Eu queria que a pessoa ficasse com fome, que ela quisesse ir pra algum lugar que ela tivesse visto e ali. E o bom do design é que a gente pode colocar um conteúdo maduro num design leve, leve, né? Assim, a gente porque tem uma paleta de cores, né? Também tem, trabalhar, mas a gente é... Enfim, a partir do, depois do briefing, né, lógico, aí a gente parte pro processo de criação, que começa em pesquisa. Eu pesquisei muito material de fora, né, eu reviro o Behance, o Dribbble, pra ver o que a galera tá fazendo, porque a gente precisa de referência, de se esmerar, sabe, eu preciso ter o máximo e eu vou tentar chegar lá. Se eu não chegar, tudo bem, mas eu preciso saber quem são os melhores, né? É, exato, e eu quero chegar lá. Então, e aí depois, conceito, né? E aí a gente estuda paleta de cores. Essa primeira, ela é amarela, mas as outras tem verde, tem um tom vermelho meio carne, né? Vinho e laranjado. Então, são outros tons que a gente escolheu a partir de cor de alimentos mesmo, que a gente vê mais, enfim. Geralmente a gente abre a geladeira ou o nosso prato deveria estar presente, essas cores todas, né? Então, enfim, é isso. É, foi um processo longo, não foi um processo curto. Eu ia perguntar isso, quanto tempo vocês levaram? Porque eu fiz primeiro o projeto da marca e depois o projeto gráfico, sei lá, uns oito anos. Quase 8, quase um ano, é. Uns 8 meses, eu imagino, no mínimo. Assim, da idealização de começar a pensar nisso até a gente, até o dia 10 de junho. Que foi o dia que lançou, deu 1 ano e 8 meses, eu acho. Nossa, caramba. É, de projeto gráfico, pelo menos uns 8 meses aí. Desde a ideia, fez marca. Tantas mudanças, mas... Não fez quase nada de mudança. A Thaís apresentou o dia que ela me apresentou o projeto quase tipo um treco. Adoro as apresentações, é o melhor momento. E assim, aquela coisa, você fica... Assim, tipo, a paleta de cores, você não viu nada ainda. Você não viu a fonte, você não viu o desenho, ela te mostrou a paleta de cores. Que lindo! Isso é muito legal, né? Não, daí vai, acontece, sobe, né? O outro negócio. Parece, tipo, uma fonte, não aparece mais nada. Então, assim, a Thaís, acho que ela sabe toda a minha expectativa. A apresentação dentro da minha expectativa. Não é o primeiro trabalho que a Thaís faz pra mim. E é sempre, assim, sempre superando as expectativas. Então, ai, a gente não bom. Tinha muito do vou carregar que comigo mudar, sempre, sabe? Melhor propaganda. A gente não tinha muito, ai, muda isso, ai, não gostei dessa curva, não gostei dessa cor. Eu acho que a gente tem que entregar o trabalho. Óbvio que a gente tem umas mudanças aqui e ali, mas... Né? É, hoje eu já mudaria bastante coisa, com certeza, porque... Né, perfeccionismo, a gente que é designer ainda, né, a gente tem um olho clínico apuradíssimo para isso. Eu imagino que outros designers tenham visto erros, coisas que deviam ter incomodado eles. Mas isso é normal. Mas isso é normal. E o design evolui o tempo todo. Obviamente tem, né, porque design editorial não tem, é impossível. É, então enfim. Mas eu tô super contente, fico muito contente, porque o feedback tem sido o mais positivo possível. E as pessoas estão sempre falando do visual, assim, que me deixa muito feliz, assim, o quão foi importante. Porque pra mim, venci. Era esse o objetivo, que a pessoa pegasse e ficasse feliz com essa revista, sabe? Era isso. Então foi, pra mim foi. É, o design, ele tem um papel muito importante hoje pra comunicação. Na verdade, sempre teve, né? Mas hoje... É, eu, como jornalista, eu preciso dar um depoimento que é o seguinte, as pessoas não querem mais ler, né? Então, assim, qual que é o papel do visual hoje? Qual que é o papel do design e da fotografia? É apresentar o conteúdo, né? Porque sem um design, sem uma fotografia, num projeto editorial como esse, o conteúdo que a gente desenvolveu não ia ter importância nenhuma, não ia ter relevância nenhuma. Então, foi muito interessante porque o conteúdo editorial e o gráfico foram elaborados mais ou menos juntos, né? Sim. São irmãozinhos. Sim. E junto com a fotografia, porque tudo foi pensado em três, assim, né? Então, como é que a gente vai apresentar esse tipo de matéria? Esse tipo de receita que a gente tá dando aqui, que é uma receita de farofa, né? Como é que a gente vai apresentar isso sem ser uma coisa meio chata? Como é que a gente vai fazer com que uma pessoa queira, tenha vontade de ler uma matéria de 6 páginas? hoje, né? Então isso tudo, essa revista, eu acho que ela é muito importante nesse sentido, para mostrar quanto o design ele é importante para os outros segmentos da comunicação, né? E como que hoje o jornalismo não vive sem design. Jornalismo visual, né? Hoje a nossa profissão de jornalista, ela tem se transformado muito. Então, assim, a pessoa que escreve, no caso o jornalista, no caso eu fui forçada não, né? Eu fui impelida a pensar nas matérias visualmente. Então, assim, a gente não pensa só, vou escrever minha matéria ali, vou fazer minhas entrevistas e vou fazer 3 laudas no Word e vou entregar. Não, isso a gente pensa, tipo, que tipo de conteúdo vai entrar numa página inteira, vai entrar numa página, vai entrar numa meia página, num rodapé, que tipo de informação vai num boxezinho, que tipo de informação... Você tem que escolher as fotos pra saber. Exatamente. Então, assim, eu, o Rafa e a Thaís, a gente trabalhou muito junto pra chegar na forma ideal de apresentar esse conteúdo. Eu acho que o resultado foi muito, muito gratificante. Eu venho há algum tempo também estudando e praticando infografia de alguma forma, né? E aí sempre a gente percebe, primeiro, essa questão da importância do visual, né? Dos anos 2000 para cá, praticamente 100% dos jornais grandes alteraram seu projeto gráfico para projetos que valorizavam mais cores, que valorizavam mais espaços em branco. Com certeza. Que valorizavam mais fotos coloridas, eu já falei cores, mas enfim, né? Infografia, né? Tipografia, espaçamento, né? Eu já falei, mas não só espaços em branco, mas espaçamento dentro do texto, entre o título e o texto. Antes você vê uns jornais assim, não precisa nem ir muito longe, assim. Se você for os primeiros jornais, é muito apertado, né? Parece uma grande lista telefônica e tudo mais. Você vai depois, já século XX, os jornais ainda eram muito quase feios, né? Sim, assim, tinha muito apertados, margens pequenas, fios tipográficos para deixar bem claro. Aqui acabou essa matéria e começou outra. Tudo muito bagunçado. Se fosse só pelo espaço, você não percebia de tão próximo que era. Aí começou a se valorizar isso. A gente vê The Guardian, próprio aqui no Brasil, Folha de São Paulo, Estadão mesmo, né, Estado de São Paulo, Zero Hora, todos, enfim, até o nosso A Cidade aqui de Ribeirão Preto, sim, recentemente mudou o projeto gráfico, né? E diminuiu o tamanho, que é uma coisa que eu acho excelente, o tamanho da farofa, é um tamanho pequeno que você consegue ler. Pra caber na bolsa. Caber na exatamente, bolsa. Você consegue transportar. É amor isso, é gente. É muito amor. É pra carregar, porque é um guia, né? Essencialmente é um guia, então as pessoas, seria legal que elas pudessem carregar, né? E aí, pra caber na bolsa, esse formato, que é o formato Zup, inclusive, foi ideal. Legal. E aí, você ouviu alguma coisa de outras edições? É isso? Você já tem vão outras? Vão ter outras edições. Mas você já tem elas prontas ou não? Só tá... Ai, ai, ai. Olha o spoiler. A gente já começou a jogar água ali na hortinha da segunda edição. As metáforas culinárias são abundantes, preciso, né? Abundam nessa horta aqui, vamos lá. A gente teve o azar do nosso fotógrafo ir morar em Vancouver e a sorte de sermos, eu ser mais enrolada do que o normal. Então deu tempo dele ir morar lá e voltar de férias pra começar a fotografar a segunda e voltar de novo embora. Então, assim, a gente já começou, a gente já pautou, né? Assim, eu e a gente já sentou, decidiu qual que é o conteúdo da segunda edição e tá muito legal. Mas a gente quis entregar o site antes. Então, se as pessoas entrarem no farofamagazine.com.br, elas vão ter a farofa número 1 pra fazer o download e mais 10, 12 editoriais de matéria, de conteúdo, um monte de coisa. Então, desde vinícolas aqui da região, desde linguiça de Dumont, melhores restaurantes para almoçar até R$16. Dicas de documentários de gastronomia no Netflix. Então, assim, tem muitos outros conteúdos. Tem algumas notinhas, a gente tá começando a entrar também agora com as notinhas do que acontece em Ribeirão. Tem muitos artigos de pessoas convidadas que querem escrever na farofa, amigos nossos ou excelentes profissionais, enfim, que estão chegando. E a gente tá transformando, tem outras coisas, outras plataformas que começam a receber também um pouco mais de luz solar. Então sim, provavelmente já teremos uma segunda edição impressa. Só não prometo quando, né? E essa primeira edição é gratuita, distribuição gratuita. É, gratuita, 10 mil exemplares. E as segundas, terceiras? A ideia é sempre ser gratuita, sempre ser um público geral, assim, que pessoal que gosta de comida. E sempre ter esse conteúdo, como é que chama, Fran? Independente. Independente. Independente, porque as revistas regionais têm esse costume de vender matéria, né? pra se manter. Na verdade, elas têm o costume de só fazer matérias pagas. Só fazer matérias pagas, né? Não é vender. Óbvio, só fazer assim, matéria paga. Não nasce se não tiver dinheiro. Não nasce se não tiver publicidade. No site, a ideia é ter alguns conteúdos patrocinados, sabe? Mas, assim, entendendo... A gente tem lugares pra isso, né? Espaços de publicidade, espaços de anúncio, mídias sociais. Vocês têm, banners dentro da, do guia, espaços publicitários também, tem, né? Apesar de não ser... Não temos hoje em dia, né? Tem só as páginas de anúncio mesmo. Os espaços de anúncio, né? Você não precisa contaminar o conteúdo também, né? Uma coisa que vale a pena mencionar também é que a Farofa é um projeto paralelo, né? A gente não depende dela para viver. Então, acho que isso legal. Ajudou muito a gente a fazer tudo com muito carinho e com muita independência também. É, porque ela não é o nosso, assim, ganha-pão, né? Foi um projeto... Eu tenho a minha agência, a Bia tem o trabalho dela, enfim, a Thaís também. Então, a gente se reuniu para fazer mais uma coisa legal juntos, assim. Eu acho que o time foi muito bem escolhido e eu acho que isso possibilitou esse resultado super legal, assim. E qual que é a diferença, assim, o que, que tem no guia e o que, que tem no site? É, o site, ele sempre vai ter matérias extras, né? O papel, ele é maravilhoso, mas ele é caro. Então, a ideia do site é a gente semanalmente ter alguma novidade lá. E depois ele vai estar sempre recheado de coisas que servem para pesquisa, né? Aqui na própria Barão a gente tem os alunos da gastronomia, eu já fui professora aqui. Então sempre senti, eu como profissional de gastronomia, sinto falta de ler esses temas. Então a gente, o que a gente faz? A gente escreve sobre eles. Eu vou dar uma sugestão de uma possível pauta aí para vocês. A professora Graziele Morelli, aqui da gastronomia, ela tá... Pós-graduação. Ela era coordenadora da pós de gastronomia e ela era professora na gastronomia, graduação. Não sei se ela ainda está, mas ela era e em outros cursos ela atua também. Ela organizou um livro de receitas, né, feitas pelos alunos no Projeto Integrador, que é um projeto semestral que junta todos os conteúdos de todas as disciplinas que eles trabalharam naquele semestre para desenvolver um projeto mais amplo. E ela tá editando um livro que vai ser impresso também. É disso que a gente quer falar também. E aí, o livro deve sair agora, segundo semestre de 2017. Tá quase pronto. Eu sei porque eu fui o projetista gráfico, né? Já gramei o livro. E, fazendo um alto jabá aqui. Olha a responsabilidade, hein? Ah, bom, deixa pra lá. Não repara, não. Ele é um projeto bem diferente da Farofa, até porque ele tinha essa questão financeira. Ele tinha que ser barato, né? Ele tinha que ser um baixo custo. Então, a gente teve que, enfim, fazer dentro disso. E ele é um projeto preto e branco, né? Ele não é colorido. A única coisa que vai ser colorida é a capa. E ainda assim, ela é predominantemente branca, mas eu gosto muito de branco. Mas ele é um projeto preto e branco. Mas, enfim, temas aí para... Fica de sugestão para vocês tratarem. A Grazi é uma pessoa fantástica também, tem um trabalho muito legal. E esse trabalho eu achei muito bom, assim, de reunir as receitas dos estudantes e transformar num livro. E também aquela coisa que... Eu penso, assim como vocês estão muito satisfeitos, orgulhosos da Farofa, com certeza eles também vão se sentir muito orgulhosos de ter um livro de receita, sabe? Poxa, saí da faculdade, olha só... Tá levando meu nome. Pai, mãe, vó, sabe? Irmão, amor. Porque é uma puta conquista, né? Opa! Ou não. Muito legal. Muito legal. Meninas, querem resumir tudo isso de um modo bonito, empolgante, maravilhoso? É, que vocês mandam bem nisso, inclusive. A Bia, principalmente, nossa melhor. Eu acho que, no final das contas, é importante a gente entender que Ribeirão Preto é uma cidade que está cheia de bons profissionais. A gente não tem que ter síndrome de como se caipira fosse pessoas ou profissionais que não estão à altura de criar coisas maravilhosas e que podem ficar só para Ribeirão também, ou pode, sei lá. Ai, que lindo, Farofa Magazine no mundo inteiro. Ótimo. Ah, que lindo, Farofa Magazine daqui até Cravinhos. Perfeito, né? A gente tá fazendo isso pras pessoas, pelas pessoas. E eu acho que o código 016 precisa entender que é uma cidade maravilhosa. Só é quente, né? Nossa, beber cerveja boa. Muita cerveja boa. Obrigada pelo espaço. Imagina, a gente que agradece a presença de vocês aí. Se eu pudesse dar um conselho assim, pro pessoal que é estudante de design, jornalismo, publicidade... eu acredito que a técnica, o talento, enfim, essas coisas mais específicas não são tão importantes quanto a nossa necessidade de ter referência boa. Então, assim, procurem referências interessantes, saiam ali do teu bairro, da tua cidade. Você tem a internet que te possibilita ir para qualquer lugar do mundo, né? Conhecer produtos de qualquer lugar do mundo. Então, pesquisem, fuçem. Tem Pinterest, tem vários... Google, YouTube. Tem tudo, tá tudo online. Redes sociais. E é muito legal quando você descobre que é possível fazer as coisas de um jeito diferente do que é feito, do que você comumente está acostumado a conhecer. Então, assim, seja num projeto editorial, seja numa campanha publicitária, sempre tenta ver um pouquinho mais além, sabe? Sair fora da casinha. É, o Stephen King, que é um escritor que eu gosto muito, assim, ele sempre fala, joga as tuas primeiras ideias fora. Sabe, não tenha vergonha de matar seus bebês, ele diz. Então, eu acho que é basicamente isso, sabe? Às vezes as tuas primeiras ideias, quando você está criando alguma coisa, vão ser muito óbvias. Então, abandona o óbvio, sabe? Espera a inspiração chegar para você ali tomando banho ou num dia de folga, porque ela vai chegar e ter referência é o principal combustível para isso. É, exatamente. Acho que tá todo mundo esperando que a designer fale, né? Fica à vontade, tá isso. Poxa, eu acho assim, acho que essencial para esse projeto foi as pessoas que participaram dele terem acreditado nesse projeto gráfico, porque eu que trabalho nessa cidade já há um tempo, sei o quão é difícil a gente fazer coisas diferentes. Ah, infelizmente, às vezes o mercado, a agência que você trabalha ou seu cliente não deixam você fazer algo fora da caixinha. Às vezes você até quer, tenta, mas não dá. Mas ainda assim... O que a Fran falou é importante. Não desista, porque uma hora você vai ter a oportunidade e as pessoas vão entender a sua ideia e vão aceitar o seu design, entendeu? Na hora que ele chegar nesse ponto, que ele emocionar as pessoas. E para isso, meu, é muito trabalho duro, é muita dedicação, estudo e referência, é muito importante o que a Fran falou. Assim, não existe resultado bonito sem muito trabalho. Não achem que porque você tem talento, você vai sentar e você vai fazer um negócio maravilhoso de primeira. Não saiu do nada isso aqui, né? Isso não sai do nada, gente. Não tem como. É, e eu acho que também isso não acontece quando você sai da faculdade. Isso é um processo que demora anos. Eu sempre falo assim, a faculdade não forma profissionais, né? Ela forma ex-alunos. Agora, até você se tornar um profissional... Até você se tornar um profissional com referências interessantes, até você se tornar uma referência naquele mercado que você está inserido, isso demora muito tempo. É no mínimo 10 anos, né? Pensando baixo. 10 anos você começou a... Eu acredito que existam talentos, sim, que já despontam, até quando adolescentes, enfim, né? Mas é um processo de transpiração, sabe? É um processo de que você vai se ferrar muito, você vai trabalhar de graça, você vai se foder, você vai se revoltar com o mercado, você vai querer ir embora, você vai querer abandonar. Eu acho que todos nós aqui já passamos por essa fase. Você vai querer virar frila, depois você vai querer ser empregado de novo. Porque não vai dar, você não vai pagar suas contas. Mas isso é um processo necessário para que você chegue a uma maturação profissional. E essa maturação profissional vem com muita resignação. Excelente. Uma dica que uma convidada nossa colocou, que é a Anne Baroni, ela falou: pesquisa o processo criativo das pessoas que você admira. Porque ela tá fazendo uma coisa que você gosta. Então, como ela faz isso? Ah, tá assim. E aí, novamente, tem YouTube, tem Twitter, tem Pinterest, tem muita Google. Pesquisa. Você acha tudo, entrevistas aí, todos os canais de televisão colocam seus vídeos online, até rádio você encontra online. Então, vai ver como é que faz, né? Instagram, gostou? Eu sigo muitos designers, eles mostram o processo criativo, eu também tenho feito isso, assim, é muito legal porque a comunidade se ajuda, o Behance é uma ferramenta muito boa pra isso. É só ir atrás, gente, tá aí, monta aí. O mundo tá à disposição, tá, né? À disposição, vai atrás. A gente vai sair desse podcast com umas 40 pautas embaixo do sovaco, no mínimo, no mínimo. Vamos anotando, Tati, senão depois... Ah, só uma coisinha que eu não falei, que é muito legal pra quem tá começando, assim, meu, façam projetos pessoais, coisas que vocês gostem fora da caixa, é a oportunidade que vocês têm. Eu falei que às vezes o mercado não te dá essa chance, mas você mesmo tem essa chance. Então, simplesmente faça, invente. O que você faz da meia-noite às 6, né, Thaís? Faça a marca da sua agência, faça a sua urgência, enfim, mas faça alguma coisa, tenha portfólio. Ao invés de chegar em casa, é que é muito bom largar a carcaça no sofá, assistir um Netflix, né? Maravilhoso. Mas, assim, se você puder também, às vezes, porque design cansaço, é prática, design é prática. Ah, vou fazer um quadrinho aqui. Quanto mais você faz, melhor você fica. É, vou fazer vou criar um Instagram e cada semana postar uma coisa nova. Sim, sei lá, né? Vou fazer um cartaz pro meu quarto, enfim, qualquer coisa, gente, só faz. produzir. Tatiana, quer falar alguma coisa? Gente, eu tenho que degustar tudo isso. É muita coisa pra eu associar. Por isso que eu tô te falando de fazer 40 pautas aqui. Tem muita coisa que ficou perdida aí, que devia ter explorado e não explorou. Mas não tem problema, vocês voltam. Calma. Meninas, quero mais uma vez agradecê-las pela presença. Ficou muito bom o programa, né, Tati? Ficou muito legal. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Tem muito insight, muita dica boa, muita inspiração. E aí, assim, não é porque vocês estão aqui, quer dizer, é porque vocês estão aqui por causa disso, na verdade, né? Não é o contrário, né? Não é que porque vocês estão aqui, a gente tá falando bem, né? Vocês estão aqui porque a gente queria vir falar sobre esse projeto tão bacana. E é tudo, assim, começou no nome, o nome é ótimo, o nome reflete a proposta. Aí a marca ficou excelente também, ficou muito boa. Aí a proposta do produto, do guia, mais o site também, ficou muito redonda. Ela foi feita em conjunto. Isso é excelente, integração entre os profissionais das diferentes muito áreas. Importante. Porque não dá mais para trabalhar em linha de produção hoje em dia. Acabou isso, pelo amor de Deus, gente, esquece. Tem, ou tá junto na concepção, é que é muito mais difícil, né? Porque a sua opinião nem sempre ela vai ser a mais querida, né, etc. É muito mais difícil você trabalhar com... Assim, ainda jornalista barra designer, fotógrafo, fala mais ou menos a mesma língua ali. Uhum. Agora, quando você tem que trabalhar com o pessoal da tecnologia, com o pedagogo, que é o que eu faço hoje em dia, por exemplo, é mais difícil, porque cada um tem a sua, e aí a sua não prevalece, aí você fica puto, aí você dá reunião xingando muito no Twitter. Sim. Mas assim, cara, não adianta você querer fazer, sei lá, vai uma revista sem pensar no visual, ou se você quer fazer um site sem pensar como a tecnologia Até vai funcionar. Faz, mas não vai ter impacto isso, que você perfeito. Poderia ter se você fizesse bem feito. Ele não vai explorar todas as possibilidades jeito, e né? Aí vai ter as inconsistências. E aí você não tem retorno, né? Então, achei, assim, excelente e é impossível não perceber, você vê, né, realmente, você sente no resultado que isso foi feito dessa forma. E, enfim, muito sucesso pra vocês, que a Farofa continue por muitos, muitos anos. Tomei um susto esses dias que eu mandei e-mail pra Bia. Aí voltou o e-mail, eu falei, não, faliu. Fechou. Mas já, gente, já acabou de começar. Não, inclusive pro pessoal que tá querendo, tá esperando a segunda edição, acessem o site, tem um conteúdo bem gostoso. Tem as redes sociais, vamos fazer o jabazão de novo agora. Então, farofamagazine.com.br, né? Procurar as redes sociais, só procurar Farofa Magazine que vai achar, né? Farofa Magazine, né? Twitter, Insta, Face, site. Acompanhem, tem muita coisa bacana lá, né? Contribuam se assim sentirem, né? Sim. Eu tô falando, elas estão abertas pra isso? Pode escrever pra gente. Muito legal. Bom, então é isso, né, gente? É isso, obrigada. Então, muito obrigado novamente. E agora é a hora que a gente dá o tchau coletivo. Tchau. Tchau. Tchau.